Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Pedida que está no ar, com a sua participação, com gravações autênticas e originais. Hoje a nossa audição está diferenciada, sabe por quê? Porque o Juninho já falou com os nossos ouvintes, o Juninho já fez assim uma preleição sobre o que Sonde, uma empresa que mexe com som, mexe com iluminação, em aluguel de som e iluminação aqui em São Carlos, em nossa região. E ele está recebendo em nossas instalações, em nosso coreto, totalmente lamentado, o seu love. Ela que é encantadora, senhorita Vanessa, com seu sorriso amigo, com seu sorriso maravilhoso, venha nos conquistar também. Juninho, pelo seu bom gosto, pela sua sinceridade em amá-la, os nossos desejos que vocês sejam felizes, a Vanessa e ao Juninho. Tudo de bom a vocês. Vanessa, que você tenha um excelente domingo. Mas vamos nós com música? Vamos sim. Vamos atender ele, que é o Dr. Paulo Roberto Gulo, ele que já foi presidente do São Carlos Clube, ele que é comerciante em nosso município, ele que é presidente de uma entidade que milita com os senhores comerciantes aqui em São Carlos. O Dr. Roberto Gulo, quero ouvir com o Roberto Silva, do Lupicínio Rodrigues, se acaso você chegasse. Mário Reis e Maria, dão um show nesta gravação antológica, arranjada pelo maestro, que é o Gaia, Mário Reis e Maria cantam, do Lamartine Babo, Jujus e Balangandãs. Que coisa linda! Tudo isso para o Dr. Paulo Roberto Gulo, que está em nossa sintonia e ainda quer ouvir, do violonista saudoso Dilermando Reis, com não menos saudoso Chico Petrônio, Se Ela Perguntar. Se acaso você chegasse no meu chateau, encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já lhe abandonou? Se acaso você chegasse no meu chateau, encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já me abandonou? Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco, à beira de um regato e um bosque em flor. De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca, e assim nós vamos vivendo de amor. Se acaso você chegasse no meu chateau, encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já lhe abandonou? Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco, à beira de um regato e um bosque em flor. De dia, de noite, e assim nós vamos vivendo de amor. Do amor que manhãs de frutos todos. dois namorados. Cacete. Juju. Balangandã. Seja em Paris. Ou nos Brasis. Mesmo distantes. Somos constantes, tudo nos une. Que coisa rara. O amor nada nos separa. Seja em Paris. Ou nos Brasis. Mesmo distantes. Somos constantes, tudo nos une, que coisa rara, no amor nada nos separa. Juju, Juju. O que é, meu balangandã? Aqui estou eu. Aí estás tu. Minha Juju. Meu balangandã. Nós dois. E depois? O sol do amor que manhãs. Dois namorados. Já sei. Juju. Balangandã. Sou feliz. É preciso a própria mágoa disfarçar assim, dissimulando a dor, a sombra de um sorriso. Coração, talvez não tenha aquela por quem dei tudo que sofri. Que sonhei, estrela solitária que no céu do meu amor eternamente desde que brilhou nunca se apagou. Esperança de revela ainda. Amargura de poder somente suplicar por ela sim, alucinadamente. Na paixão que é perdição, no amor que é sempre dor, feliz porque não diz as lágrimas que sempre, sempre esconderei, sorrindo. Olhando apenas mal me queres, pois ferir o coração é próprio das mulheres. É sofrer, mesmo assim é viver. Sofri e que sonhei, estrela solitária aqui no céu do meu amor eternamente desde que brilhou, nunca se apagou. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Há 14 anos passados, quando nós propusemos a alta direção da rádio USP, aqui em São Carlos, que nós íamos fazer uma audição familiar, eles falaram, mas uma audição familiar? É, hoje nós comprovamos fielmente. O Juninho está recebendo o seu querido papai, o senhor Antônio Carlos Adão, está recebendo também a sua futura noiva, a Vanessa. Por isso, esta audição é familiar, mas familiar de coração, familiar, família, família mesmo. Foi a proposição que fizemos há 14 anos para a alta direção da Rádio USP aqui em São Carlos. Vamos fazer uma audição familiar. E aí está a comprovação, o Juninho recebendo todos os seus reais em nosso coreto nesta manhã de domingo. Ao senhor Antônio Carlos Adão, pela vinda aqui até o nosso coreto, os nossos sinceros agradecimentos também à querida e sorridente linda Vanessa. Mas vamos nós com a música. Sérgio Pedreira conosco, ele é nosso tio ouvinte, ele está em nossa sintonia, o senhor Sérgio Pedreira. Ele diz que adora esta audição, ele quer ouvir com o mineiro Ivon Curi, saudoso intérprete do Zé Dantas, Xote das Meninas, que coisa maravilhosa. Carmen Miranda, portuguesinha que sucesso lá nos Estados Unidos e aqui em nossa nação. Carmen Miranda cantando do João de Barro, Minha Terra Tem Palmeiras. Ainda para ele, o Sr. Sérgio Pedreira, é composição do Del, do Stanislau Silva. Del, o ditador de sucessos em Terezinha. Mandacaru, quando fulora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem cintado, não quer mais vestir de mão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em... De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva ao doutor, a filha adoentada, não come nem estuda, não dorme, não quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em... Mas o doutor nem examina, chamando o pai do lado, lhe diz logo em surdina que o mal é da idade, que pra tal menina não há um só remédio em toda a medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em... Lá, lá, lá. Só pensa em namorar, mas ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em... Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só quer, só quer, só quer, só quer, só quer, só quer. Só pensa em namorar. terra sem fronteira, onde canta o sabiá. Oi, que terra boa pra se farrear. Oi, que terra boa pra se farrear. Minha terra tem Bahia, tem Oiô e tem Aiá. Minha terra tem fronteira, onde canta o sabiá. Oi, que terra boa pra se farrear. Oi, que terra boa pra se farrear. Minha terra tem pitanga, cajamanga e cambuca. Minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá. Oi, que terra boa pra se farrear. Oi, que terra boa pra se farrear. Você, gentil ouvinte, não ouve uma música qualquer, nós também. Não tocamos qualquer música. O que há de melhor em música? Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Julinho, vamos para o nosso intervalo, aliás, o último. E na volta estarão conosco, em nossa passarela nostálgica, Lurdinha Pereira, Chico Alves, o Rei da Voz, com Dorival Caymmi.